pai avisa a mãe. Pra fazer uma ultrapassagem, é preciso ter certeza. Na curva não pode, na lombada também não. E pra fazer longa viagem, o carro tem que estar bom. Passa sempre um check-up completo no carro, para que sua viagem